Capítulo 20. Do pó Áqueron deve se levantar. O inverno findara na Aquilônia. Folhas brotavam nos galhos das árvores e a grama fresca sorria ao toque da brisa quente do sul. Muitos campos, porém, permaneciam inativos e vazios. Muitas pilhas de cinzas e material carbonizado marcavam o ponto onde os vilarejos orgulhosos e as prósperas cidades outrora existiram. Lobos perambulavam abertamente ao longo das estradas por onde o mato havia crescido, e bandos de homens magros e sem senhores vagavam pelas florestas. Somente em Tarantia havia banquetes, riqueza e ostentação. Valérios governava tocado pela loucura. Mesmo diversos barões que haviam recebido bem seu retorno agora protestavam. Os coletores de impostos esmagavam os ricos e os pobres sem distinção. A riqueza de um reino saqueado derramava-se em Tarantia, que se tornou menos a capital de um reino e mais uma terra tomada por tropas de conquistadores. Seus mercadores enriqueceram, mas era uma prosperidade precária, pois ninguém sabia quando poderia sofrer uma acusação forjada de traição e ter toda sua prosperidade confiscada, ser jogado na prisão ou levado ao bloco ensanguentado do carrasco. Valérios não fazia tentativa de agradar seus súditos. Mantinha-se no poder com a força do exército Nemédio e por mercenários desesperados. Sabia que não passava de uma marionete de Amauric, que governava somente pela tolerância do Nemédio. Jamais poderia ter esperança de unir a Aquilônia sob sua governança e renunciar ao jugo de seus senhores, pois as províncias mais distantes resistiriam até a última gota de sangue. E os Nemédios o arrancariam do trono diante da menor tentativa de consolidar o reino. Estava preso em sua própria viseira. O amargor do orgulho derrotado corroía sua alma, e ele se atirou em um reinado de devassidão, como alguém que vive um dia após o outro sem nenhum pensamento ou cuidados em relação ao amanhã. Contudo, havia uma sutileza em sua loucura, tão camuflada que nem mesmo Amauric poderia adivinhar. Talvez os anos selvagens e caóticos de andanças como um exilado tivessem despertado nele uma amargura desmedida. Quem sabe a repugnância de seu atual status aumentasse ainda mais essa angústia até levá-lo à loucura. De qualquer forma, ele vivia com um desejo fixo: levar a ruína para todos com quem havia se associado. Sabia que seu reinado estaria acabado no instante em que tivesse servido aos propósitos de Amauric. Também admitia que, enquanto continuasse a oprimir seu reino nativo, o Nemédio suportaria seu governo, porque Amauric desejava esmagar a Aquilônia até a derradeira submissão, destruir seu último fiapo de independência e, por fim, confiscá-la para si próprio, reconstruí-la de acordo com seus próprios padrões, usando sua vasta riqueza, e utilizar seus homens e recursos naturais para despir a coroa da Nemédia de Tarascos. A ambição final de Amauric era o trono de imperador, e Valérios tinha ciência disto. Não tinha certeza se Tarascos também suspeitava, mas estava certo de que o rei da Nemédia aprovava aquele curso implacável. Tarascos odiava a Aquilônia com um rancor oriundo das antigas guerras. Ele desejava nada mais que a destruição do reino ocidental. Valérios pretendia arruinar o país tão completamente que nem mesmo a riqueza de Amauric poderia reconstruí-lo. Ele odiava os barões tanto quanto os aquilonianos e esperava viver para ver o dia em que Aquilônia cairia em sua ruína final, com Tarascos e Amauric trancados em uma guerra civil que também destruiria por completo a Nemédia. Acreditava que a conquista das províncias de Gunderlândia e Poitain e as marchas bossonianas marcariam o fim de seu reinado. Então teria servido ao propósito de Amauric e poderia ser descartado. Portanto, atrasava a conquista desses redutos, restringindo suas atividades a invasões e saques sem propósito, só para cumprir as demandas de Amauric por ação, com todos os tipos de objeções e adiamentos plausíveis. Sua vida era uma série de banquetes e deboches selvagens. Ele encheu o palácio com as garotas mais belas do reino, por vontade própria ou não. Blasfemava diante dos deuses e caía bêbado no chão do salão de refeições, manchando a coroa dourada e os mantos púrpuros reais com vinho derramado. Em rompantes de sede de sangue, enfeitou as forcas na praça do mercado com cadáveres pendurados fartou os machados dos executores e enviou seus cavaleiros nemédios trovejando pela terra através de pilhagem e ardor. Levada à loucura, a terra encontrava-se em constante agitação e frenética de revolta. Valério saqueava, violentava, pilhava e destruía tanto que até mesmo Amauric protestou, avisando-o do risco de empobrecer o reino até um ponto em que não haveria mais reparação, sem saber que aquele era justamente o objetivo fixo do homem. Enquanto na Aquilônia os homens comentavam a loucura do rei, na Nemédia também falavam muito sobre Xaltotum, o mascarado. Contudo, poucos o tinham visto nas ruas de Belverus. Diziam que ele ficava muito tempo nas colinas em conclaves com remanescentes de uma antiga raça, um povo negro e silencioso que afirmava descender de um reino antigo. Sussurravam sobre tambores que soavam distantes nos topos das colinas, sobre chamas brilhando nas trevas, cânticos nascidos nos ventos e rituais esquecidos há séculos, a não ser por fórmulas sem sentido, murmuradas ao lado de lareiras em vilas montanhosas cujos habitantes diferiam estranhamente dos povos dos vilarejos. O motivo para esses conclaves ninguém sabia, a não ser que era Orastes quem frequentemente acompanhava o pitoniano, em cujo rosto crescia uma sombra desfigurada. Com a chegada da primavera, uma novidade passou sobre o reino que afundava e despertou a terra para a vida ardente. Veio com um vento murmurante soprando do sul, acordando os homens mergulhados na apatia e desespero. Entretanto, como chegou da primeira vez, ninguém saberia dizer. Alguns falavam de uma estranha senhora que desceu das montanhas com seu cabelo soprado pelo vento e um enorme lobo cinzento seguindo-a como um cachorro ensinado. Outros cochichavam sobre os sacerdotes de Azura, que vagavam como fantasmas furtivos da Gunderlândia até as marchas de Poitain e para os vilarejos florestais dos bossonianos. De qualquer modo que tenha vindo a boa nova, a revolta disparou como um incêndio incontrolável por toda a fronteira. Guarnições nemédias distantes foram invadidas e colocadas sob o fio da espada, deram cabo de festas de pilhagem, o oeste pegou em armas. Havia uma atmosfera diferente nos insurgentes, uma resolução feroz que inspirava ira em vez do frenético desespero de revoltas anteriores. Não se tratava apenas do povo comum. Os barões, fortificando seus castelos, lançavam desafios para os governadores das províncias. Bandos de bossonianos marchavam pelas beiradas, homens resolutos e atarracados, trajando couraças e elmos de aço, com arcos longos nas mãos. Saído da estagnação inerte, da dissolução e da ruína, o reino estava repentinamente vivo, vibrante e perigoso. Então Amauric mandou chamar Tarascos às pressas, que atendeu ao chamado vindo com um exército. No Palácio Real de Tarantia, os dois reis e Amauric discutiam o levante. Não mandaram buscar Xaltotum, imerso em seus estudos crípticos nas colinas da Nemédia. Não haviam requisitado o auxílio de sua mágica desde aquele dia sangrento no Vale de Válquia, e ele, por sua vez, tinha se colocado à parte, interagindo pouco com eles, aparentemente indiferente às suas intrigas. Também não chamaram Orastes, mas ele veio mesmo assim, e estava branco como espuma soprada por uma tempestade. Ficou estático na Câmara Dourada, sob uma abóboda, onde os reis travavam seu conclave. Eles contemplaram com estupor seu olhar desfigurado, o medo que jamais supuseram que a mente de Orastes poderia abrigar. — Você está desgastado, Orastes — disse Amauric. — Sente-se neste divã e farei que um escravo lhe traga vinho. Sua cavalgada foi difícil. Orastes declinou o convite, acenando para o lado. Eu matei 3 cavalos para vir de Belverus até aqui. Não posso beber vinho, não posso descansar até que diga o que tenho de dizer. Ele andou em círculos como se algum fogo interior não o deixasse ficar imóvel. Então parou diante de seus surpresos companheiros. Quando usamos o coração de Ahriman para trazer o morto de volta à vida, Orastes disse abruptamente. Não pesamos as consequências de adulterar as areias negras do passado. A culpa é minha e também o pecado. Pensamos apenas em nossas 4 ambições, esquecendo-nos quais aspirações este homem teria para si próprio. E libertamos um demônio sobre a terra, um diabo inexplicável para os seres humanos comuns. Eu mergulhei profundamente no mal, porém há um limite em direção ao qual eu ou qualquer homem de minha raça e idade pode ir. Meus ancestrais eram homens limpos, sem qualquer mácula demoníaca. Fui somente eu que afundei nos poços e só posso pecar na extensão de minha individualidade pessoal e intransferível. Por trás de Zaltotum jazem milhares de séculos de magia negra e diabolismo, uma antiga tradição de maldade. Está além de nossos conhecimentos, não só porque ele próprio é um feiticeiro, mas também por ser filho de uma raça de magos. Eu vi coisas que amaldiçoaram minha alma. No coração das colinas adormecidas, assisti a Zaltotum comungar com as almas dos amaldiçoados e invocar os demônios anciões da esquecida Acheron. Vi os descendentes blasfemos daquele maldito império adorá-lo como seu alto sacerdote. Vi o que ele planeja, e lhes digo que não é menos do que a restauração do antigo reinado negro de Acheron. — O que você quer dizer? — perguntou Amalric. — Acheron virou pó? Não há sobreviventes suficientes para constituir um império? Nem mesmo Zaltotum pode dar forma ao pó de 3.000 anos? — Você sabe pouco sobre os poderes negros dele! — respondeu Orastes severamente. Eu vi essas mesmas colinas assumirem um aspecto antigo e alienígena sob seus feitiços e encantamentos. Entrevi como sombras por trás da realidade as formas sinistras e contornos dos vales, florestas, montanhas e lagos que não são mais como na atualidade, mas sim como eram naquele passado lúgubre. Eu, inclusive, senti, não apenas vislumbrei, as torres púrpuras da esquecida Python reluzindo como vultos de névoas no crepúsculo. E no último conclave em que o acompanhei, entendimento sobre sua feitiçaria afinal veio até mim, enquanto os tambores batiam e os adoradores com forma de bestas uivavam no pó. Digo-lhes que ele restauraria Acheron através de sua mágica, pela feitiçaria de um gigantesco sacrifício de sangue como o mundo jamais viu antes. Ele escravizaria todo o mundo e com um dilúvio de sangue lavaria o presente e traria de volta o passado. — Você enlouqueceu! — exclamou Tarascos. — Louco! — Orastes lançou um olhar desvairado sobre ele. — Pode qualquer homem ter visto o que vi e permanecer são? — Contudo, falo a verdade. Zaltotum planeja o retorno de Acheron com suas torres e magos, reis e horrores, tal qual era muito tempo atrás. Os descendentes de Acheron irão servi-lo como um núcleo sobre o qual ele erigirá, mas serão o sangue e os corpos do mundo de hoje que fornecerão a argamassa e as pedras para a reconstrução. Não posso lhes dizer como. Meu próprio cérebro cambaleia quando tento entender. Mas eu vi. Acheron será Acheron novamente, e até mesmo as florestas, colinas e rios retornarão ao seu antigo aspecto. Por que não? Se eu, com meu pequeno conhecimento armazenado, pude devolver vida a um homem morto há 3.000 anos, por que o maior mago do mundo não pode trazer de volta à vida um reino desaparecido há 3.000 anos? Do pó Acheron irá se levantar ao comando dele. Como podemos impedi-lo? Perguntou Tarascos, impressionado. Só há uma maneira, respondeu Orastes. Temos que roubar o coração de Ahriman. Mas eu... Começou Tarascos involuntariamente, então fechou a boca. Ninguém reparou nele e Orastes prosseguiu. É um poder que pode ser usado contra ele. Com o coração em minhas mãos posso desafiá-lo. Mas como o roubaremos? Ele o escondeu em algum local secreto do qual nem mesmo ladrões amoranos poderiam furtá-lo. Eu não conheço o local onde o camuflou. Se ao menos Zaltotum adormecesse novamente o sono do Lótus Negro, mas da última vez que dormiu foi após a Batalha de Valkia, cansado por causa da grande mágica que havia feito e... A porta fechada e trancada com o trinco abriu-se silenciosamente, e Zaltotum ficou diante deles, aparentemente sereno e tranquilo, acariciando sua barba patriarcal, mas as luzes cintilantes do inferno brilhavam em seus olhos. — Ensinei-lhe coisas demais, ele disse calmamente apontando um dedo como um indicador de desgraça para Orastes. E antes que qualquer um pudesse se mover, tinha arremessado um punhado de pó no chão próximo aos pés do sacerdote, que ficou estático como um homem transformado em mármore. E incendiou-se num ardor sem chamas. Uma serpentina azul ergueu-se e oscilou para o alto ao redor de Orastes em uma espiral delgada. E quando havia passado acima dos ombros, envolveu seu pescoço com uma súbita chicotada, como o bote de uma cobra. O grito de Orastes foi esganado em sua garganta até um gorgolejo. Suas mãos voaram para o pescoço, os olhos distendidos, a língua projetada. A fumaça era como uma corda azulada em volta de seu pescoço. Então esvaneceu-se e desapareceu, e Orastes caiu morto no chão. Xaltotum bateu palmas e dois homens entraram. Frequentemente vistos em sua companhia, eram pequenos, escuros, com olhos vermelhos e oblíquos, dentes pontiagudos como ratos. Eles não falaram. Erguendo o cadáver, levaram-no embora. Xaltotum sentou-se à mesa de marfim na qual os pálidos reis estavam. — Por que se reuniram? — ele perguntou. — Os aquilonianos insurgiram-se no oeste, respondeu Amauric, recuperando-se do baque terrível da morte de Orastes. Os tolos acreditam que Conan está vivo, vindo de Poitã e encabeçando um exército para reclamar o reino. Se ele tivesse reaparecido imediatamente após Valquia, ou se um rumor tivesse circulado de que ainda estava vivo, as províncias centrais não teriam se levantado sob o comando dele, pois elas temem seus poderes também. Contudo, ficaram tão desesperadas diante do desgoverno de Valérios que estão dispostas a seguir qualquer homem que possa uni-las contra nós e preferem a morte súbita à tortura e miséria contínuas. É claro que a história de que Conan não foi morto em Valquia permaneceu teimosamente sobre a terra, mas só agora as massas a aceitaram. Palantides está de volta de seu exílio em Ophir, jurando que o rei estava em sua tenda, doente, naquele dia em que um guerreiro vestiu sua armadura. Um escudeiro que se recuperou recentemente de um golpe de clava recebido em Valquia confirma sua história, ou finge confirmá-la. Uma velha com um lobo como mascote tem vagado por todos os lados na terra, proclamando que o rei Conan ainda vive e retornará um dia para reclamar sua coroa. E por último, os amaldiçoados sacerdotes de Azura cantam a mesma canção. Eles afirmam que a novidade lhes chegou por meios misteriosos, que Conan está retornando para reconquistar seus domínios. Eu não consigo pegar a bruxa nem eles. Isto é certamente um truque de Trócero. Meus espiões me dizem que há evidências irrevogáveis de que os poitanianos se juntam para invadir a Aquilônia. Acredito que Trócero irá trazer algum enganador que clamará ser o rei Conan. Tarascos riu sem convicção. Sentiu latejar uma cicatriz sob sua malha e lembrou-se de corvos que crocitaram na trilha do fugitivo e também do corpo de seu escudeiro Arideus, trazido das fronteiras das montanhas, horrivelmente dilacerado por um grande lobo cinzento, de acordo com seus aterrorizados soldados. Mas também recordou-se da história de uma joia vermelha roubada de um cofre dourado enquanto um mago dormia, mas nada disse. E Valérios ainda se lembrou de um nobre moribundo que cuspiu uma história de medo e de quatro quitanianos que desapareceram nos labirintos do sul e jamais retornaram. Mas conteve sua língua, pois medo e suspeita de seus aliados o devoravam por dentro como vermes, e ele não desejava nada além de ver rebeldes e nemédios caírem, trancafiados pelo abraço da morte. — É absurdo sonhar que Conan vive! — Amauric exclamou. Em resposta, Xaltotum colocou um rolo de pergaminho sobre a mesa. Amauric o apanhou, examinando-o. De seus lábios explodiu um grito furioso e incoerente. Ele leu o que estava escrito. — Para Xaltotum, grande faquir da Nemédia, Cão de Acheron, estou retornando ao meu reino e minha intenção é pendurar sua pele em um espinheiro. Conan! Uma falsificação! Exclamou Amauric. Xaltotum balançou a cabeça. É genuíno. Comparei essa assinatura com a de documentos reais nas bibliotecas da corte. Ninguém poderia imitar esse rabisco grosseiro. — Então, se Conan vive? — murmurou Amauric. — Esta revolta não será como as outras, pois ele é o único homem vivo que pode unificar os aquilonianos. Mas isso não é do feitio de Conan. Por que ele nos deixou alerta com todo esse alarde? O correto seria nos atacar sem aviso, ao estilo dos bárbaros? — Fomos avisados — pontuou Xaltotum. — Nossos espiões nos falaram dos preparativos de guerra em Poitã. Ele não poderia cruzar as montanhas sem que soubéssemos, então nos envia um desafio público. Por que a você? Perguntou Valérios. Por que não a mim ou a Tarascos? Xaltotun lançou seu olhar inescrutável. Conan é mais sábio que você, disse afinal. Ele já sabe o que vocês, reis, ainda precisam aprender. Que não é Tarascos, nem Valérios ou Amauric, mas Xaltotun, o verdadeiro mestre das nações do Oeste. Eles não responderam. Ficaram sentados olhando para ele, entorpecidos com a percepção da grande verdade que havia naquela asserção. Não há estrada para mim além do caminho imperial, disse Xaltotun. Mas primeiro temos que esmagar Conan. Não sei como ele escapou de mim em Belveros, porque o conhecimento daquilo que aconteceu enquanto eu jazia adormecido pelo Lótus Negro me é negado. Mas ele está no sul, reunindo seu exército. É seu último e desesperado golpe, tornado possível somente pela desesperança do povo que sofreu nas mãos de Valérios. Deixe-os se rebelar. Eu tenho todos na palma de minhas mãos. Esperaremos até que ele se mova em nossa direção e então o destruiremos de uma vez por todas. Esmagaremos Poitain, Gunderlândia e os estúpidos bossonianos. Depois deles, Ophir, Argos, Zingara, Khot. Vamos fundir todas as nações do mundo em um vasto império. Vocês governarão como meus sátrapas e como meus capitães serão reis maiores do que são hoje. Eu não posso ser derrotado, pois o coração de Ahriman está escondido onde nenhum homem jamais poderá usá-lo contra mim novamente. Tarascos virou o olhar temendo que Xaltotun lesse seus pensamentos. Ele sabia que o mago não tinha olhado o cofre dourado com suas serpentes esculpidas que pareciam adormecidas desde que deitara a joia em seu interior. Por mais estranho que parecesse, Xaltotun não sabia que o coração fora roubado. A estranha gema estava fora do alcance de sua sabedoria negra e seus talentos singulares não lhe avisaram que o cofre estava vazio. Tarascos não acreditava que Xaltotun conhecesse a extensão completa das revelações de Orastes, pois o Paitoniano não havia mencionado a restauração de Acheron, mas tão somente a construção de um novo império terreno. Também não acreditava que Xaltotun estivesse ciente de seu poder. Se eles precisavam de seu auxílio para suas ambições, ele também necessitava deles. Afinal, mágica dependia até certo ponto de golpes de espadas e perfurações de lanças. O rei lia a verdade em um olhar furtivo de Amauric. Tomara o mago usasse suas artes para ajudá-los a derrotar um inimigo mais perigoso. Era tempo suficiente para que se voltassem contra ele. Podia existir ainda uma forma de enganar aqueles poderes negros que haviam despertado.